está pronta aí, tá? Então prepara, vai. Vem assim, Maceió. Acordei mais uma vez, embriagado, com teu cheiro impregnado na minha roupa. Só fica o resto do teu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Acerá! Beijo.